Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita, que irradia no centro do coração de todos vocês. Sejam todos, uma vez mais, bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que visa trazer para vocês, ouvintes, os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, praticando aqui o lema da Rádio Esotérica FM, trazendo muita sabedoria, conhecimentos para a sua alma. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que sempre está aqui a serviço da evolução espiritual daqueles que nos acompanham. Agradecemos aí a presença daqueles que estão nos ouvindo, acompanhando esse programa ao vivo, e todos vocês que estão nos auscultando a qualquer hora do dia ou da noite na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, ou na opção Lux Esotérica aqui no menu da rádio. Também aqueles que estão nos acompanhando pelos discos que serão distribuídos com esse programa. Nessa fase do nosso programa atual, caros ouvintes, estamos levando para vocês, ouvintes, as vibrações de excertos, meditações com frases dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que foram coligidos por Catherine Beechey, em 12 grandes virtudes, frases curtas, caros ouvintes, que foram pinçadas das comunicações dos mestres de sabedoria, não foram canalizadas como acontece com muitas pessoas nos dias de hoje, mas sim são cartas reais que estão lá à disposição de qualquer pesquisador no British Museum, o Museu Britânico de Londres, lá no departamento de manuscritos raros, caros ouvintes, lá no subsolo. Não, quando vocês forem a Londres, não deixem de visitar lá o British Museum e fazer uma visita a essas maravilhosas cartas dos mestres, cartas que foram precipitadas por meios psíquicos, transmitidas até o Ocidente pela mente dos mestres, que imprimiram na tinta de uma forma que a tinta parece ter sido colocada dentro do papel, como se ela não tivesse atravessado qualquer das faces daquele papel. Ouvintes, são realmente cartas que, até pelo aspecto físico, são impressionantes. Mas o conteúdo dessas cartas é mais impressionante ainda, ouvintes, pois, como todo provérbio, como toda frase de sabedoria, são frases curtas, mas que trazem uma sabedoria muito longa desses seres que completaram a evolução humana e hoje são tidos como mestres, mestres de sabedoria, ou como eles preferem ser chamados, ouvintes, porque eles não se arrogam este título de mestre. Eles gostam de ser chamados de irmãos mais velhos, que protegem, caros ouvintes, e auxiliam a evolução da humanidade. E nós estamos aqui justamente na qualidade da verdade, caros ouvintes, que no livro da Catherine Beechey se refere exatamente a esse mês que já vai se findando, o mês de março. Março é o mês da verdade nesta sequência de cartas, de frases dos mestres. E não foi citada nessa coletânea, caros ouvintes, mas a tônica dessas mensagens com relação à verdade é aquela que também se diz que foi proferida pelo Mestre Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ouvintes, está, obviamente, dentro de cada um de nós, brilha intensamente e é a nossa natureza espiritual. Ela não precisa ser formulada, não precisa ser pregada, não precisa ser discutida nem imposta, mas sim ela precisa ressoar assim como uma nota musical e conduzir as nossas atividades, o nosso caminho evolutivo. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, com as frases dos mestres, nos inspirando para comentarmos, se possível for, alguma coisa que eles mencionam aqui. Vamos inicialmente a uma frase do mestre Serapis Bey, um grande mestre da fraternidade egípcia, do braço egípcio da grande fraternidade branca, com um braço esse com o qual Madame Blavatsky teve uma grande ligação, pois ela residiu durante cerca de 10 anos no Cairo, no Egito, e esteve em contato direto com esses adeptos, com esses mestres da fraternidade egípcia. E o mestre Serapis aqui nos diz o seguinte: a loja conhece bem as qualidades do nosso irmão, e são essas faculdades de raciocínio analítico e o poderoso dom de nosso irmão de extrair verdades espirituais da letra morta de aparentes contradições que nos forçam a confiar nas suas intuições espirituais para o desempenho dessa delicada missão. Pois, ouvintes, como o mestre Serapis aqui incidentalmente menciona, a verdade realmente só pode nos vir quando nós estamos abertos intuicionalmente para o nosso ser interno. E aquelas pessoas, ouvintes, que evoluem espiritualmente, vão abrindo cada vez mais esta faculdade intuicional. A intuição, ouvintes, que é realmente, como a própria palavra diz, a visão interior. Intuire in de dentro, e tuire de perceber, de ver. Intuir é ver internamente o que está dentro de nós, é perceber a nossa verdadeira essência. Então essa frase se refere, ouvintes, a um irmão pertencente, obviamente, já iniciado da grande fraternidade branca, que tinha essa faculdade espiritual da intuição desenvolvida e assim conseguia extrair da letra morta das escrituras realmente significados mais profundos. Pois se há um grande erro, caros ouvintes, que acontece na humanidade e que acaba desaguando justamente no inverso do que deveria ser a luta, a busca pela verdade, é quando a letra morta das escrituras ela é imposta até as pessoas, que não são convidadas a interpretar, mas sim a crer cegamente em dogmas, em conhecimentos aos quais, obviamente, elas ainda não se apercebem. Pois existe um princípio, ouvintes, muito profundo do conhecimento humano, que uma pessoa só pode realmente entender aquilo que já está dentro dela, aquilo que está desperto dentro do próprio indivíduo. Não adianta nós querermos realmente empurrarmos a verdade para dentro das pessoas. Ao contrário, nós devemos fazer como praticava e como ensinava Sócrates, que tão bem foi ilustrado pela pena de Platão, quando ele nos informa que Sócrates não ensinava, mas sim que ele praticava a chamada maiêutica, ou seja, ele fazia indagações que faziam com que o indivíduo se relembrasse da verdade que está dentro do próprio indivíduo. Pois essa sim, caros ouvintes, esta verdadeira função de parir a verdade dentro dos indivíduos, os verdadeiros mestres sempre fazem isso. Ao invés de impor um conhecimento, ao invés de impor um dogma, eles tentam desenvolver a visão interior, a intuição das pessoas, e nós devemos prestar sempre atenção nisso. Mas, continuando aqui, mais uma frase do mestre Kutumi, que foi quem mais escreveu para os seus discípulos ocidentais. Ele nos diz aqui o seguinte: pobre, pobre humanidade, quando possuirás tu a completa e não adulterada verdade? contempla cada um dos seres privilegiados, entre aspas, a dizerem, abre aspas, só eu estou certo, fecha aspas. Mas por que esse obstinado esquecimento do importante fato de que existem outras e inúmeras páginas antes e depois da página isolada, que cada um desses videntes, entre aspas aqui, até agora só dificilmente aprendeu a decifrar? Por que cada um desses videntes se acredita o alfa e o ômega da verdade? Porque, caros ouvintes, como menciona o mestre, a verdade vai se revelando no mundo conforme vão surgindo pessoas cada vez mais intuicionais. E muitas vezes impossibilitados ou realmente descrentes da intuição que é inata nas pessoas, aparecem aqueles intérpretes da verdade que querem impô-las ou querem fazer crer, caros ouvintes, que aquele conhecimento certo sobre muitos pontos de vista que eles já possuem, que isso seria, como diz aqui o mestre, o alfa e o ômega, né? De A a Z de toda a verdade. Nós jamais devemos cair nesse erro, ouvintes, pois tudo o que nós soubermos, tudo o que nós sabemos, ouvintes, é apenas um fragmento da verdade total, que só é possível alcançar, obviamente, através do contato com a mente divina. Então, muitos e muitos escritores têm dito que toda nova percepção, toda nova verdade que surge no mundo, começa, caros ouvintes, como uma heresia. Porque, como nós já abordamos aqui, quando falamos do altruísmo, as pessoas realmente não estão prontas para aceitar novas revelações, novos conhecimentos e nem a própria presença dos instrutores ou dos mestres. As pessoas realmente rechaçam a verdade. E ao surgir, caros ouvintes, então essas novas verdades, essas novas percepções, elas são tidas como heréticas. Então são perseguidas, são achincalhadas. Mas com o passar dos tempos, ouvintes, acontece uma coisa que nós podemos perceber. Porque realmente as gerações antigas, elas não mudam as suas ideias. São as novas gerações é que adotam as novas ideias e as colocam no mundo para funcionar. Mas finalmente, ouvintes, cada nova repercussão também decai e aí, ouvintes, infelizmente, aquilo que era heresia acaba se tornando num anacronismo, acaba se tornando num dogma, acaba se tornando, uma vez mais, algo realmente limitado, algo limitante, que não faz jus, ouvintes, aquilo que realmente a verdade deve ser. Algo que liberte a pessoa, porque, infelizmente, nós vemos muitas verdades que são, né, impostas principalmente nas religiões, nas filosofias, nas ideologias, né? Então acabam até se transformando em superstições, ou seja, se degradando de uma forma que fica irreconhecível. Por isso que os mestres ouvintes periodicamente precisam surgir no mundo e ou enviar os seus discípulos para renovar uma vez mais os conhecimentos. Então nós temos que estar atentos quando estes sábios surgem no mundo para realmente ouvirmos, para refletirmos e permitir que a nossa intuição, ouvintes, analise aquilo que está sendo dito. Porque senão, ouvintes, muitos e grandes mestres passam perante a humanidade e a humanidade não os ouve, fica surda diante desses grandes seres, como nós tivemos no século passado, ouvintes, uma vez mais a manifestação do instrutor do mundo se manifestando através de um dos seus grandes discípulos, e esse grande enviado, caros ouvintes da Fraternidade Branca, que foi Jiddu Krishnamurti, ouvintes, que foi durante alguns anos realmente veículo do grande instrutor do mundo, aquele que no Oriente é chamado de Maitreya, o Senhor Maitreya, ou que no Ocidente é conhecido como Cristo, que tanto esses dois termos se referem a uma mesma pessoa, aquele que é o grande instrutor dos anjos e dos homens, que periodicamente surge no mundo, ouvintes, por meio de um de seus discípulos. Assim como aconteceu com o Mestre Jesus há mais de 2.100 anos atrás, não há 2.011 anos atrás, mas há 2.100 e tantos anos atrás, porque há um erro muito grande na datação do aparecimento de Jesus, o Cristo, o instrutor do mundo, esteve sobre Jesus, também transmitindo a sua mensagem para o mundo, e aquelas ideias ecoam até hoje. Mas, através de Krishnamurti também, ouvintes, grandes, poderosas e verdadeiramente esclarecedoras verdades foram colocadas. E sobre a verdade, ouvintes, Krishnamurti fincou, caros ouvintes, no solo do conhecimento do pensamento humano, uma das frases realmente mais categóricas que, obviamente, nós temos que parar e pensar sobre ela. Porque quando ele, caros ouvintes, num arroubo realmente de intuição, de expansão da sua consciência espiritual, ele declarou: a verdade, caros ouvintes, é uma terra sem caminhos que cada um de nós precisa trilhar para realmente atingir. E, ou em outra frase, ele disse o seguinte: nada há que conduza à verdade. Temos que navegar por mares sem roteiros para encontrá-la. Juntamente com aquela frase, ouvintes, que disse que a verdade é uma terra sem caminhos, ele tira, ouvintes, o nosso tapete, chacoalha a nossa realidade, aqueles dogmas que muitas vezes nos dão certeza, mas essa é a função, caros ouvintes, do instrutor. O instrutor precisa colocar a pessoa no caminho. Então, Krishnamurti deu realmente a mensagem que vai vigorar nesta era de Aquário, ouvintes. Uma era cheia de novas possibilidades, mas que também terá os seus perigos. Mas todos os indivíduos que estiverem, como nós estamos vivos na era de aquário, terão que enfrentar isso, ouvintes. Se desligar realmente profundamente das verdades impostas e procurar dentro de cada um de nós a verdade última. Se vocês quiserem maiores, queridos ouvintes, instruções sobre o que Krishnamurti falou, e nós já trouxemos aqui para vocês no nosso programa o estudo de Aos Pés do Mestre, que Krishnamurti escreveu quando tinha apenas 13 anos de idade, na sua preparação para receber a sua primeira iniciação na Fraternidade Branca. Busquem essa literatura de Krishnamurti, ouvintes. Ouçam, abram as suas mentes para realmente investigar a mensagem profunda que ele transmitiu para o mundo. Verdades essas, caros ouvintes, que não são confortáveis. Isso nós temos que convir de cara, ouvintes, porque assim como o fez Jesus quando ele se apresentou entre os judeus e ali tentou fazer uma reforma e uma transformação daquela religião apegada a dogmas antigos, para não dizer antiquados, caros ouvintes, mas ele veio ali cumprir e lamentavelmente não foi bem recebido, ao contrário, foi perseguido, vilipendiado e finalmente, fisicamente erradicado, assassinado, desapareceu a sua presença física, mas a mensagem do mestre ecoa até os dias de hoje na forma do evangelho que, de cristão, que nunca foi tão pregado como é nos dias de hoje. Mas prossigamos aqui, ouvintes, mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: lembrai-vos, o cômputo da desgraça humana jamais diminuirá senão no dia em que a melhor porção da humanidade destruir, em nome da verdade, da moral e da caridade universal, os altares de seus falsos deuses. E aí, ouvintes, o mestre Kutumi fala realmente de algo muito grave. É, caros ouvintes, a idolatria é exatamente a fixação que o ser humano tem com os seus hábitos religiosos, com seus hábitos muitas vezes dogmáticos, que faz com que o ser humano se apegue a cerimônias externas, se apegue aos dogmas, aos inários, às vestes garbosas que são usadas nos rituais e à autoridade daqueles seres que são líderes desses movimentos religiosos, que ao invés, caros ouvintes, de cumprir o seu papel de serem verdadeiros pontífices, ou seja, de serem pontes de ligação entre o ser humano e a divindade, eles transformam a religião num poder secular, obtendo proveito financeiro, obtendo poder político e realmente usando esta necessidade básica do ser humano, que é a espiritualidade, como forma de obter poder, de obter riqueza e tudo mais. Então a era de Aquário, caros ouvintes, está aí para relativizar tudo isso. E essa nossa maravilhosa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é a internet, é, caros ouvintes, a grande corporificação da sabedoria da era de Aquário. Pois Aquário, ouvintes, é regido, esse signo é regido pelo elemento ar, se liga à mente. E a internet é exatamente essa transmissão frenética de dados em todas as direções, de ponto a ponto, caros ouvintes, fazendo funcionar a rede. A rede, caros ouvintes, que não é, ao contrário da outra forma de organização que é adotada dentro das religiões, das ideologias, que é a hierarquia, onde há aqueles que estão embaixo, aqueles que estão em cima, aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Na rede, caros ouvintes, que é uma forma mais feminina, é uma forma ponto a ponto de se comunicar, todos os pontos são iguais, todos os pontos têm poder, todas as pessoas podem buscar as informações. Então, ouvintes, não é necessário ir até uma igreja, até um santuário, até, né, um templo munido de um machado, de um martelo, e sair por ali quebrando ídolos, desmontando altares ou agredindo pessoas, que nós vamos cumprir isso aqui que o mestre acabou de dizer. Que aqueles, caros ouvintes, que realmente quiserem um maior acesso à verdade, destruirão os altares da mentira, fazendo circular a verdade, fazendo realmente que haja um maior esclarecimento dos seres humanos. Não é necessário destruir, caros ouvintes, mas sim fazer como sempre fizeram os sábios, construir um mundo melhor, um mundo mais equânime, um mundo mais justo, onde todas as pessoas têm acesso aos bens e principalmente aos bens que são mais importantes para nós seres humanos, os bens que que são ligados à nossa alma, ao nosso espírito. A informação que realmente conduz o ser humano à sua essência. Aquele centro ouvinte onde, se nós colocarmos ali a ponta do nosso compasso, nós poderemos traçar círculos perfeitos e sempre que a ponta do compasso da nossa consciência estiver focalizada na nossa essência espiritual, nós jamais poderemos errar. Então, isso que o mestre colocou, ouvintes, vai se transformar numa verdade quando isso que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse instante, se tornar algo mais intenso e mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo. E, ouvintes, o tempo urge, está chegando ao fim, mais um bloco, o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos muito gratos aí pelo pico de audiência na nossa rádio. Obrigado por vocês que estão chegando aí há alguns poucos minutos ao nosso programa. Aqui na minha frente tem um gráfico da audiência que realmente nos encanta, porque ele começa a fazer uma curva para cima como se fosse uma montanha que vai se formando, assim como, lamentavelmente, quando o programa acaba, ele descamba para baixo, fazendo uma verdadeira, uma senoide aqui na nossa frente. Então agradecemos, ouvintes, isso quer dizer, em termos matemáticos e gráficos, o carinho que vocês têm aqui pelo nosso trabalho, então os agradecemos. Mas vamos ao intervalo, caros ouvintes, e vamos voltar na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora ao vivo com vocês no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo uma vez mais a audiência, o prestígio de todos que estão me acompanhando ao vivo e a todos os associados e simpatizantes da Levir que nos ouvem aí em outros horários na sessão de áudio lá da loja Esotérica Virtual. Há 14 anos no ar, a serviço da evolução espiritual, tendo já transmitido mais de 600 mil palestras para os nossos visitantes. Realmente uma marca expressiva que só foi possível com o apoio dos nossos associados e sempre com o interesse daqueles que visitam os nossos trabalhos. E o nosso programa, ouvintes, está levando para vocês nessa fase as meditações com excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Esse pequeno livrinho que foi publicado há alguns anos atrás lá pelo grupo Teosófico Anne Besant do Rio de Janeiro e mais recentemente pela editora Teosófica lá da cidade de Brasília. E esse livro em formato de livrinho de bolso está à disposição de vocês para vocês adquirirem na forma impressa lá no site da Levir. E também muitas das frases que nós estamos lendo e comentando aqui para vocês estão à disposição lá no site da Levir, nas frases do Mestre Kutumi, do Mestre Moria, que vocês podem ler lá gratuitamente na página inicial em www.levir.com.br. Então, ouvintes, vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, mais duas frases aqui do Mestre Kutumi que vão ser objeto aqui dos nossos comentários. O Mestre Kutumi, sobre a verdade, ele nos diz o seguinte: a verdade nunca vem como um ladrão noturno, transpondo janelas fechadas e portas aferrolhadas. Porque, caros ouvintes, realmente quando há resistência, quando há realmente dificuldades, esse não é o lugar, não é o momento em que a verdade se manifesta, mas sim quando há condições adequadas para que ela brilhe. Então todos nós temos que criar as condições, ouvintes, para que a nossa intuição espiritual tome conta das nossas mentes e nos traga realmente um acesso a essa sabedoria. Mas prosseguindo aqui, o mestre Kutumi nos diz: o mau uso do conhecimento por parte do discípulo reage sempre sobre o iniciador. Nem acredito que já saibais que, partilhando com o trem seus segredos, o adepto, ou seja, o mestre, pela lei imutável, retarda seu próprio progresso em direção ao repouso eterno. Deve soar-vos como um truísmo o dizer que alguém tem que pagar um preço por tudo e por toda a verdade. E nesse caso, quem o paga somos nós. Ponto. Mestre Kutumi, que realmente coloca algo que nós já comentamos diversas vezes aqui no nosso programa, principalmente naquele maravilhoso estudo que nós fizemos sobre os mestres e a senda, que, ouvintes, o mero pronunciar dos princípios ocultos, ele traz consequências sobre aquele que divulga esses conhecimentos. Então é o nosso caso aqui, é o caso dos professores, é o caso dos filósofos, é o caso de todos os cientistas, daqueles que ensinam, daqueles, caros ouvintes, que transmitem conhecimentos. Porque, como disse Freud, caros ouvintes, conhecimento é o maior poder que existe. Então, na verdade, quando se transmite conhecimentos, se estão transmitindo poderes. E conhecimentos transmitem poderes à alma do ser humano. Então, lamentavelmente, há aqueles discípulos, mesmo já estando na senda, caros ouvintes, da espiritualidade, que fazem um mau uso dos conhecimentos. Seria como um atleta que é ensinado por seu professor, por seu treinador, a usar uma raquete, a usar um outro apetrecho esportivo qualquer, da forma como tem que ser usado para aquele esporte, e ao invés de usar a raquete para bater na bolinha, caros ouvintes, o danado do esportista vai e pega aquela raquete e dá na cabeça de uma outra pessoa. E aí, ouvintes, vocês podem perguntar: mas aquele treinador, como nós vemos aí na maior parte dos esportes, né, quando irrompe aquela confusão, aquela briga generalizada, aquele treinador tem alguma responsabilidade com relação a isso? O que o mestre acabou de dizer, caros ouvintes, é que sim. E obviamente que o esporte é até um mau exemplo para isso, porque os mestres da sabedoria, como o mestre Kutumi, eles sabem muito bem que quando eles tomam um discípulo, na verdade, eles entram num karma muito forte, um karma muito pesado, que enquanto aquele discípulo não for ele mesmo um mestre, muitos dos karmas que sobrevêm dos erros e das ignorâncias que aquele discípulo manifesta nas suas escorregadelas, nos seus tombos, nos seus retrocessos, tudo isso, caros ouvintes, vai para cima do mestre. Por isso que o mestre Kutumi disse que, pela lei imutável, cada vez que os mestres partilham seus segredos, eles retardam o seu próprio progresso em direção ao repouso eterno. E os mestres sabem muito bem disso, ouvintes, e isso obviamente faz parte até da metodologia que faz com que os mestres da compaixão e da sabedoria consigam permanecer aqui conosco. E quando não é assim, ouvintes, eles fazem até coisas mais profundas. Os mestres, caros ouvintes, têm poderes para absorver energias extremamente negativas que existem no mundo, para esgotar essas energias dentro das suas próprias auras. Eles atraem, inclusive, karmas coletivos para si mesmos, com a finalidade de esgotá-los, de retirar a energia negativa dessas verdadeiras massas cinzentas de pensamentos negativos que causam realmente tantos problemas, tantos acidentes, tantas desgraças no mundo. Os mestres, com a sua visão espiritual, atraem essas massas negativas para o seu campo energético e, com a sua poderosa mente, eles dissipam essas massas que são criadas muitas vezes pelas emissões inconscientes de milhares, talvez até de milhões de pessoas que diariamente saem por aí rogando pragas, né? Gritando impropérios, palavrões, né? Achincalhando pessoas, situações, ouvintes. Tudo isso repercute no astral, principalmente, fazendo de toda aglomeração pública de seres humanos um lugar realmente que tem uma massa de auras extremamente desagradável, que as pessoas mais sensíveis sentem um abalo realmente quando estão dentro de uma multidão, porque ali, ouvintes, os elementais se fartam realmente com, infelizmente, energias negativas que as pessoas emanam e, como nós dissemos, muitas vezes inconscientemente. Também há um outro lado também, quando grupos de pessoas seletas, distintas, se unem, caros ouvintes, para orar, para meditar, para fazer um trabalho espiritual, para praticar yoga, para praticar realmente os mais diversos tipos de atividades espirituais, também se gera um outro lado, se geram verdadeiras egrégoras positivas e tudo mais. Então não só são massas negativas. Agora, os mestres realmente pagam um preço, caros ouvintes, pelos conhecimentos que eles liberam, e é por isso que eles fazem isso verdadeiramente em conta-gotas, porque mesmo Madame Blavatsky e outros escritores tendo realmente deixado já muitos e muitos conhecimentos, os mestres nos informam que isso foi apenas um pequeno levantar do véu, né, da profunda sabedoria que eles possuem, e que obviamente também, se eles liberassem isso tudo, nós não seríamos nem capazes de manipular tanto conhecimento. Então eles vão trazendo esses conhecimentos paulatinamente para que nós possamos nos aperfeiçoar e trabalhar com essas verdades, primeiramente, para que depois outras e mais profundas verdades sejam trazidas até nós, ouvintes. Então, a verdade é essa, que tudo tem um preço e a distribuição do conhecimento também o tem. E eu o sei muito bem, ouvintes, quanto é que custa realmente isso. Mas também tem a sua retribuição e as coisas no final acabam se equilibrando. Mas vamos prosseguir aqui, ouvintes. Mais frases aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: nós trabalhamos, labutamos e permitimos que nossos shelas, ou seja, nossos discípulos, sejam temporariamente enganados, para lhes fornecermos meios de não mais os serem no futuro e verem todo o mal da falsidade e da inverdade, e não somente nesta, como em muitas de suas vidas vindouras. Isso realmente, ouvintes, já que o tema é a verdade, isso é uma verdade realmente para nós ocultistas muito profundas, porque muitos daqueles que estão me ouvindo aí, que já são praticantes da arte, caros ouvintes, da espiritualidade, sabem muitas vezes que os nossos estudos nos trazem materiais, nos trazem argumentos, nos trazem uma fundamentação que nos permite, ouvintes, enxergar realmente quanta enganação, quanta falsidade, quanta coisa errada, caros ouvintes, existe, não nos meios aí seculares, né, na política, na economia, sei lá, em todos os campos que não este aqui da espiritualidade. Mas quem estuda, ouvintes, percebe exatamente quanta coisa errada existe exatamente nesse meio espiritualista. E quando o mestre nos diz aqui, né, que os mestres temporariamente permitem que os seus discípulos sejam enganados, e vejam bem, os mestres, muitas vezes, acompanhando os seus discípulos de perto, sabem que os seus discípulos estão caindo no erro, sabem que eles estão seguindo falsos instrutores, sabem que por trás de nomes garbosos, de salas muito belamente decoradas, né, de insígnias, de distintivos, de coisas muito bonitas, de discursos muito bem preparados, por trás de muitas dessas pessoas, desses locais e até de organizações, existe realmente muita hipocrisia, muita enganação. E os mestres estão conscientes disso, ouvintes. Por quê? Como já disse o mestre aqui, eu só estou amplificando o que ele disse. Isso, caros ouvintes, é permitido. Os mestres não se imiscuem nas decisões dos discípulos, porque eles estão tomando decisões erradas, estão lendo livros errados, estão ouvindo pessoas erradas. Porque isso, caros ouvintes, quando cair, né, nós que somos da época do telefone, né, com ficha, né, quando cair a ficha do discípulo de que ele foi enganado, de que ele passou anos e anos acreditando em certas pessoas, em certas organizações, achando que ali era a tábua de salvação, que aqueles que se diziam para eles como irmãos, como aqueles que estavam ali fraternamente unidos para estudarem aquelas verdades, aquelas sabedorias, na verdade, ouvintes, estavam totalmente enganados, estavam seguindo um caminho errado. E os mestres realmente permitem, caros ouvintes, que os seus discípulos caiam muitas vezes no buraco, como bem disse Jesus, está lá lavrado nas escrituras, quando um cego conduz outro cego, caros ouvintes, os dois acabam caindo na vala, num buraco. E a história, caros ouvintes, de muitos movimentos, de muitos instrutores, são exatamente uma réplica, uma reprodução disso que nós estamos fazendo aqui. Então, ouvintes, se vocês não querem cair nesse erro, que é quase que impossível, caros ouvintes, não cair em alguma encarnação, em algum momento, até nas nossas vidas, nós teremos que dar realmente com a cara na parede, com os burros na água, porque realmente esse mundo espiritual está cheio realmente de enganadores. Se nós não quisermos cair nisso, caros ouvintes, nós temos que nos fiar exclusivamente nas nossas intuições mais profundas e jamais tomar decisões apressadas e jamais confiar, caros ouvintes, a outras pessoas as decisões mais importantes com relação aos passos espirituais que nós devemos dar. Porque realmente, infelizmente, ouvintes, o ser humano tem esse processo imitativo, esse processo gregário, que quando nós estamos dentro de uma comunidade, estamos dentro de um grupo, nós realmente permitimos que muitas vezes coisas que ferem o bom senso humano, que ferem realmente as normas, muitas vezes até da legalidade, sejam burladas para que, ouvintes, aquele grupo permaneça. Então, ouvintes, o caminho da verdade, como disse Krishnamurti, ele é muito mais duro e precisa ser trilhado em verdade dentro de cada um de nós. Não devemos nunca imaginar que a verdade vai cair no nosso colo pronta. E o mestre realmente que nos advertiu aqui tão claramente, ouvintes, nos fala ainda mais. Esse aqui realmente é mestre, caros ouvintes, porque ele está dizendo exatamente dos erros, das iniquidades, dos enganos que podem acometer o discípulo. E ele nos diz mais, em outro sentido. Fomos nós, os mergulhadores e os pioneiros, e os homens de ciência apenas colhem onde nós semeamos. É nossa missão mergulhar e trazer as pérolas da verdade à superfície, a deles limpá-las e engastá-las em joias científicas. Como nós dissemos aqui no programa de ontem, caros ouvintes, há mestres da Fraternidade Branca que atuam nos campos mais improváveis, que a nossa imaginação nem imagina que existem mestres da Fraternidade Branca que se importam com a ciência, que se importam com a política, que se importam com a economia. Existem dois grandes mestres da Fraternidade Branca, para vocês terem uma ideia, atuaram fortemente na Europa no começo do século passado, do século 20, ouvintes, organizando e influenciando o surgimento de algo que se tornaria verdadeiramente uma força no mundo, que são os movimentos, as organizações sindicais, ouvintes, aquelas organizações que envolvem todos os trabalhadores em sindicatos, que agregam milhares, muitas vezes pode chegando até milhões de pessoas. Isso foi um trabalho, caros ouvintes, que foi inspirado pela grande Fraternidade Branca. Não quer dizer que em todo sindicato exista ali algum iniciado ou alguma pessoa da Fraternidade Branca, ouvintes, mas que os mestres viram ali a oportunidade de trazer benefícios para o mundo. Realmente isso aconteceu. Então, com a ciência é a mesma coisa. Os mestres, ouvintes, eles trazem intuições e diariamente eles emitem pensamentos para que a humanidade não só se espiritualize, mas para que verdades também se transformem em coisas práticas. E a ciência tem, obviamente, prolongado a vida física do homem, tem trazido confortos e tem trazido ao ser humano a possibilidade de viver aquilo que nós realmente somos. Seres espirituais evoluindo sobre esse planeta. Nós não somos condenados a trabalhos forçados, caros ouvintes, aqui na Terra. Mas sim, nós viemos aqui para viver, para atuar no palco desta vida e levar daqui, como diriam aí os cantores, os poetas, ter as nossas emoções, termos os nossos pensamentos e levarmos de volta alguma coisa para a nossa alma. E a ciência, ouvintes, esse método científico, como nós já comentamos, começou exatamente com o Colégio Oculto, que o mestre, o Conde Saint-Germain, encabeçou na Europa, que tanto influenciou grandes cientistas como Newton, como Kepler, e durante séculos realmente foi ali fomentando, ouvintes, o surgimento desse grande conhecimento que é a ciência. Os mestres, ouvintes, também estão por trás das verdades científicas que nós temos acesso. E para terminar aqui o nosso estudo de hoje, mais uma última frase, ouvintes, que nos diz o seguinte: se vossos esforços ensinarem ao mundo uma letra que seja do alfabeto da verdade, essa verdade que outrora penetrou no mundo inteiro, não vos faltará a recompensa. É esse, caros ouvintes, o aviso é realmente o conhecimento que ressoa aqui o mestre Kutumi. Aqueles que trabalharem pelo bem, aqueles que trabalharem pela verdade, que forem fiéis realmente aos princípios superiores da veracidade, que realmente trabalharem para a evolução da humanidade, não ficarão em hipótese alguma ouvinte sem recompensa, pois o karma é exatamente isso, é a lei da retribuição. E o karma, no final das contas, ouvintes, ele é a maior de todas as verdades, porque ela é a lei de equilíbrio, é a lei de harmonia, é a lei que traz a todas as coisas que nós plantamos, todas as vibrações que nós emitimos, todas as ações, os sentimentos, os pensamentos e as intuições que nós temos reagem sobre o universo, e o karma nos traz de volta o resultado de todas essas ações. E nada é mais real, nada é mais verdadeiro que isso. Se nós realmente nos convertermos a essa verdade, ouvintes, confiarmos plenamente que tudo o que acontece conosco, tudo o que está à nossa volta, de bom, de ruim, de neutro, de positivo, de negativo, ouvintes, se deve às coisas que nós plantamos no passado, tanto individual quanto coletivamente, aí, ouvintes, nós teremos um vislumbre realmente do que é a verdade, pois ela é tão profunda que muitas vezes nós nem a reconhecemos. Mas é para que essas ideias, caros ouvintes, tenham a sua repercussão que o nosso programa está aqui. Infelizmente, vai terminando mais um programa no dia de hoje, mas esperamos estar com vocês nas próximas ocasiões, continuando aqui estudando as frases dos mestres sobre a verdade, caros ouvintes. Então, convido a todos vocês que estão aí me acompanhando ao vivo, vamos fazer com muita emoção, caros ouvintes, com muita emotividade, com muita veracidade, a nossa última vibração de hoje. Vamos cerrar os nossos olhos e, uma vez mais, caros ouvintes, apaziguar a nossa natureza e voltar, caros ouvintes, a nossa atenção para o ponto dos nossos corações. Sintam, caros ouvintes, a vida que pulsa dentro de cada um dos vossos corpos, sabendo, caros ouvintes, que o corpo do ser humano é o único e verdadeiro templo do Espírito Santo sobre esta terra, e que a força desse Espírito Santo brilha, caros ouvintes, aí dentro dos vossos corações. Visualizem, caros ouvintes, criem as condições mentais para que a sua intuição consiga perceber essa grande verdade. Visualizemos essa luz brilhando, cintilando no centro dos nossos corações, exercendo a sua irradiação, brilhando com todas as cores do espectro sobre o lótus dos nossos corações. Vamos visualizar essa luz se expandindo, interpenetrando todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser, se expandindo para além do nosso corpo, tomando toda a nossa aura, que essa luz se propague, ouvintes, pelo espaço e principalmente diante de nós, pelo caminho espiritual que nós tentamos, caros ouvintes, trilhar. Que a luz da nossa mônada, da nossa chispa divina, ilumine o caminho da nossa evolução. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar, tornar real, ouvintes, o significado das palavras do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, queridos e queridas ouvintes. Namastê, Om Shanti. Que a paz de Deus realmente desça sobre vós. Que a bênção do Mestre que nós transmitimos agora, nesse final do nosso programa, possa, ainda mais, ouvintes, infundir mais força dentro dos vossos corações. Que eles possam cada vez mais tomar o vosso ser e ajudar o seu progresso. Que as vossas mentes, os vossos cérebros estejam cada vez mais iluminados em direção sempre às verdades espirituais e ao maior esclarecimento. Busquem, caros ouvintes, sobre todas as coisas, a verdade dentro de vocês mesmos. E nós, caros ouvintes, somos apenas humildes servidores rumo a essa meta. Agradeço, dou muito obrigado a vocês que permitem, com a sua audiência, com o seu carinho, com o seu prestígio, a oportunidade de nós estarmos aqui a serviço de vocês. Termina aqui, caros ouvintes, mais um programa, mas vai continuar a programação musical, sempre interativa, diversificada aqui da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia traz muito boa música. E aqui às noites, no nosso programa, sempre muita sabedoria para a alma de vocês, ouvintes. Então, desejamos a todos um ótimo final de noite, um maravilhoso descanso, repouso. Esperamos estar com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Finalizamos aqui, ouvintes, transmitindo, já que não podemos estar aí fisicamente com vocês, mas sintam, caros ouvintes, vibrando nos planos espirituais a transmissão de um forte, de um caloroso, de um fraterno abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.